567-21, taxfly India, 200.1010. There, contact 118.6, QNH now 1013. Clear to port back to via India. When there, with tower 118.6, please, jet 671. Salvador, boa tarde, tá 3144, livrou. 3144, boa tarde, taxi de Alfa, direto Porto Meia Dúzia. Alfa, direto Porto Meia Dúzia, 3144. Salvador, Salvador, para Guarulhos, confirme o pátio que se encontra a pista de decola. Ok, só um minuto, cobra. Prepara a subida da EO. Guardião 05, a torre, prossiga. Sua intercessão retornará para o avião aviado certo. É, Mercedes. 3193, não tem a posição. Posição 3093. 30 graus com 9 nós do Guardião 05. O nome do comandante? Ciente. 0393. Web de passagem ao TAM, após, como número 2 no ponto de espera, 18 mesmo. Controle, o passarelo 2230 e atenção, passou a centena, como possível, foi direto com o vídeo. Mantém o perfil da saída, o passarelo 2230, tem uma aeronaves naquele setor, é da conflita, mantém a saída. Paulo Guardião, 06. Gente, Guardião 05, prossegue com a proa do corredor forte, chama o controle em 119.8, tem um bom voo. Proa corredor forte, 119.8, Guardião. Controle é o 35267, cruzando agora 150. Bruno 328, completo final, chame torre na frequência 118.62. 26, até daqui a pouco. 5267, chame agora o Centro Recife na frequência 1251, alterna 3325. Gente, 1251, alterna 13325, muito grato, senhor. Bom trabalho, 5267. Olá. Para a descida, o Juliette Quebra. Bravo, autorizado descida até 2500 pés, após descida, seu critério, informe passando 3000. Boa tarde. Controle Salvador ao 13566, temos a informação 90. 13566, sendo indicação, chegada a AMAN, desse mantém o 050, da presente voando toque. Controle de toque, 0566. Bravo India, para copiar. Guarulhos, nível 240 autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da EU, lida após lida Ilhéus, intercepta o Whisky 1, segue até Confins, após o Whisky 57 e após conforme plano, controle 119.8, transponda 5172. Bom, 3x0. Para o índio com o atendimento correto, tem livre acionamento e para o táxi. Situação emergencial aí. Poderia confirmar quando eu confirmo? Roger, as qualquer ideia, descenda to level 050 on my arrival. Então 3566 está autorizado a descida até 4000 pés, ajuste 1014. Corrijo, 1003, agora o ajuste de altímetro é 1093. Altímetro seu no 0, 1 no 3, descendo 4000 pés. Controle. Está agora 2 milhas da posição Conde. Serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Guardião 05, controle. Guardião 05, prossiga. Eu controle, tem mais informações do Juliette da Bravo sobre o paramotor que caiu próximo à Praia do Forte. Ok, guarde. 8 solo, 119, direita 1, 2, 1, 9. Alivrar 1, 2, 1, 9, até daqui a pouco. Obrigado. O Guardião 05, a informação do Julietinho de Bravo foi uma milha afastado da costa, em frente ao hotel Iberostar. Ok, confirma, não caiu no mar. Afirmativo. Sente, grato. 4089, táxi via pátio ainda no ponto de disparo 18.8. Paulo, boa tarde. É o gol 1328, livrou na frente. Livrou 328, táxi de Alfa, repórter da Juliette. Alfa, chamará a Juliette, 328. Salvador, boa tarde, gol 754. Luna 754, agora é passagem da Embraer Azul, a retaguarda, pode estar autorizado para chegar aqui acionado. Pode passar a aeronave azul, iniciou o curso do 03, 754 azul. Objet 6721, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 7-4. Nado 0123. Ok, 1500 pés, condições visuais, quilo Quebec Serra, ajuste de altímetro 1093. Irá ingressar a corredor Vera Cruz após corredor Interlagos, informe através de Paripe. Negativo, 1500 pés, corredor Interlagos. Passarei 2230, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna no 3325. Decola 21-198, agora bom voo. 198, obrigado, até a próxima, 93. Tem uma boa, tá 38-93. Também do Adael, Leda. Da 3193, contato radar na decolagem, sua para nível 360, sai Adael. 360, subida Adael, 3193. Quando possível, pode voar Adael, 3193. A próxima Juliette, o gol 1322. 1322, livre até o portão 10. Portão 10 do 322, obrigado. 6721 cleared for takeoff, runway 10, the wind is 100 degrees, 05 knots. Clear takeoff, runway 10, left 721. Azul 4089, a linha mantém cabeceira no zero. A linha T mantém no zero. Salve Salvador, sua carro andou ao Golfo Bravo 1, já está no caso 3, acionado próximo para o táxi, está com 6 horas e 30 de autonomia, alternado Campina com 4 a bordo. Golfo Bravo Índia, táxi via o pátio principal e Índia. Até o ponto de espera da 1-0, lá torre 1-8, décimo 6-12, altímetro 1013, bom voo. Identificador, autorizado o táxi principal, 5 pontos de espera, torre 18-6, grado da tabaça. 1-7-5-4, tá na escuta? 7-7-4. Vai passar um beat à retaguarda, vamos no início ao push, dá uma guarda também ao beat passar, pode estar autorizado, continuar. Manter a posição e vai dar o bicho para sair o 7 no 1-1-9, decimal 8. 19-8, Webjet 671. Salvador Approach, Webjet 6721, crossing 1500 on formal departure. Objet 6721, radar contact on departure. Climbing and maintaining flight level 310 on Momo departure. 310 on Momo departure, Webjet 6721. Autorizado ele, está 3566. Salvador, na escuta do 3589. Sem querer atrapalhar o seu trabalho aí, já atrapalhando. A chegada prevista para Santa Conquista seria Gole. E quando você tiver essa autorização, você copia, né? A subida é sim a Gole, para a vitória da Conquista. Confirme, é 5539, não é isso? É isso. Approach intersection now. Could you repeat, please? Is it possible to fly direct approach intersection? Okay, maintain departure and standby. Maintain SID. Está visual, está estabilizado. 7-3-5-6-6, completo final, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 612. Ponte 3-6-6. Bom, no caso de Porto, então da Conquista. Aguardando o transporte dentro do controle 19-8, o 3-5-4-8-9. 3-5-4-8-9, correto, sim, para pushback acionamento. Tá. Ativo, tem frequência livre, guardião 05. 4089, decola de 26, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089. Em ascensão de 1400 para o 360, saída da El. Azul 4089, contato radar, sube para nível 360, saída da El. 360, azul 4089. Autonomia tem na porta 1754 via Índia no ponto de espera 1862, altímetro no 0, 13, no voo. Via Índia 1013, ponto de espera 1862, 1675. Controle, eu vou no 984, Monolembro, boa tarde. Então 3193, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 351, 3325, 3193, boa. Poderia confirmar, Renato, que modulou? Gol, 1924, passando Judas, descendo para 1950. Bono 924, acendo identificação, desse mantém 050, chegada a Mari, ajuste de altímetro 10013. 10013, chegada a Mari, até o 050, Bono 924. Motor, acionar 6315, tá certo. Acionar 6315, acendo identificação, chegada a Conf, desse mantém 050, ajuste de altímetro 10013. 050, identificou, está iniciando redução. Livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus com 10 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, da 3560. O Bravo Índia decola aos 28, controle agora em 119.8, bom voo. 198, Bravo, bem trabalho. O 1754, boa tarde, após o R2 da Tana, curtíssima linha e mantém cabeceira 1-0. Após a Tana, linha 1-0, 1754. 18-6, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, o ajuste 1-0, 1-3, autorizado final da 1-7, reporta 2 milhas para o pouso. 2 milhas apontarei, Quebec Serra. Shark 07 descended to 2000 feet at Minister 1013, report establish on localized course. Right, departing 50 for 2000 feet, 1013, sorry, show up. Solo 30, direita 121, decimal 9. Direita 219, 3566. Solo Salvador, boa tarde, até 3566, livrando via Eco. Até 3566, Alfa Juliette, remoto 1-2. Alfa Juliette, remoto 1-2, 3566. 0 graus, meia dúzia de nós. A linha decola para o final 0, Salvador, 754, agora. Bono 924, controle. Prossiga, Bono 924. Apresente e voe a posição ITAP. ITAP, Bono 924. Olha, Salvador, é o 354, 91, boa tarde. Oxenem 6315, redução para 250 nós. Mantenha 210. Ok, mantenha 210. Confirme o Maranato, modulou? É o 354, 91, boa tarde. 5491, na sua identificação, chegada bom fidesse, mantenha 060, ajuste de altímetro 10013. Chegada ideal para 060. Bono 697, desça para 2000 pés no perfil da chegada bom fidesse, ajuste 1013, informe final LS3. Esse é o final do bom fidesse, bom fidesse, bom fidesse, está efetuando desvios? 5 graus à direita aqui, só para evitar uma informaçãozinha. Objeto 6721, no chama centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. Confirmando, transponda 5453, chame para a pista de questão. Sente autorizado o acionamento e aguarda para iniciar o táxi. Tem o tráfego agora pousando na 1-7, vai ingressar no 4-5. 3, redução para 2509. Quebec Serra no solo, aos 33, livre táxi até o pátio 5, boa tarde. Frequência 119.35. Airport Strike 07 is on the local laser. Roger, complete the procedure and contact now tower, 118.6. Switching 118.6, thank you, good day. Mensagem anterior foi pro 697 ou 607, confirma? Gol no 697, gol no 697, desce para 2 mil pés na flor da posição pelo. E chama agora a final Salvador na frequência 119.35. Geral 35, boa. Pouca transição Zipar, controle 119.8, responde a 5465. Autorizado Natal no 370 via Amperzulu 10, decolada 10 com curva esquerda, pede a pouca transição Zipar, 198 do controle e 5465, transpande agora 600. 600, correto, senhor, pushback acionamento. 600. Pushback acionamento 07 com 806. 1806 autorizado, pushback acionar. Chama o táxi. Autorizado chamar 806. Zero, the wind is 160 degrees, 08 knots, clear to land, runway 10. Okay, clear to land 10 for Strike 07. 63115, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro 10013. E 13 descendo para 4 mil, China 63115. Gol no 924, desça para 3 mil pés, o ajuste no 03. 0-0-3, 3 mil pés, gol no 924. 4-0-0. Trip 5400, controle. Mantendo para norte, navegação na proa da posição Mari, desce mantém 070. Ajuste de altímetro 1-0-0-3, essa é a identificação. E 13, proa de Mari, desce 050, trip 5400. Centro azul, parcela de 9, cruzou o nível 190. CNM 3-1-5, a gente está autorizado a chamar Final Salvador na frequência 119.35, CNM 3-1-5. Foram 935, vai chamar 6-3-1-5. Sou o Doutor Salvador, trip 5400, já está curvando para a Mari, confirma o nível autorizado? 070. 070, trip 5400. Doutor Salvador, na escuta do azul 409. Xané 6320, vou na proa da posição Itape. Trip 5491, redução para 2509. Trip 5491 no controle. A escuta 5491. Redução para 2509. A redução nota máxima é 240, 5491. Sente. Azul 4089, chamei o centro Recife no 251, alterna 13325. 251, 13325. Trouxe como azul, papai Romeu Charles, Serra Whisky, com 90. Romeu Charles, Serra Whisky. Ação de identificação, desse mantém o 080 na chegada à Mare. Redução para 2509. Ficou, descendo para 080. Oxenem é 320, controle. Redução para 220 nós, para sequência meta. Salvador, 6141, ação de identificação, chegada bom, desce mantém 070. Fox, taxi via Alpha and coming back approaching taxiway Delta. Tá. Tá, obrigado. Bom voo, que se encontra e a pista que decola. Hotel Delta para Rio de Janeiro, 380 autorizada. Decola da pista 1-0. Corrigindo, 1-7 conforme solicitado. Primeira curva à direita. Subida da El, Leda. Após Leda, Bidev. Segue na UPA 9857, Porto Seguro. UPS do Luno 6. Após UPS do Luno 4. E 5 conforme plano. Controle 1-9-8. Transponda 5501. Já avistado, tem livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 4 nós. 6320, desça para 4 mil pés, ajuste 1013, chame final Salvador na frequência 1-1-9-35. 35400, voa da posição ITAP, desça e mantenha o 050, 35400. Presente TAP, desce para 050, 35400, acendo a velocidade para se gerir. Controle Gol 1754. Controle Gol 1754. Charles Serra Whisky, redução para 2209. 2209, Charles Serra Whisky. Oceanair 6320, aguarde, mantenha a proa e desce para 4 mil pés. Controle, está passando o Victorinho de Juliette. Victorinho de Juliette, 1500 pés, condições visuais na escuta do controle. E irá reportar Paripe. Reportará Paripe, Juli. Controle Goma, 780. Controle 7, Goma, 780. Levant turn right on taxiway Delta, maintain position, standby instructions. Rolando 924, torre 98, decimal 6. 18-6, obrigado, boa tarde. Oceanair 6320, voo e reacima a navegação na praia de Duna. Desce para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 3. Então, o custo localizador. Direita 230, limite ao lock. Vai reduzir então a velocidade também ao 54 do avião. Passando o marcador externo, correção, tá a 2 milhas do marcador externo, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3, reduza para aproximação. Eu tô vendo o tráfego, tô reduzindo. O trip 5491. 4 mil pés, 5491. 5504. 50 nós, isso é o número 8 na aproximação. Pode 1333, correto, sem para pushback em sua mente. Camarada. 210, limite ao lock, permanece o lock. Esquerda 210, limite ao lock, 5491. Repita, Fox 219, boa tarde. 400, vetor radar para sequenciamento, curve à esquerda, proa 025, limite ao curso localizador. Esquerda 025, o limite ao localizador, trip 5400. Parabéns pela sua decoração, hein? Seguido da colagem da 1-0, vento 1-3-0 graus com meia dúzia de nós. O número 9 na aproximação. Boa tarde. Sete na proa 050. Desça para 2 mil pés.